andrecivismoral.com.br. Chama mais um sucesso, meu filho! Como assim? Se lembrar da tua voz, do teu cheiro, da tua risada, alegria que virava o dia que chegava em casa. A nervosa deitou no meu colo, alisei seu cabelo, maravilhosa. Sua boca grudada na minha, mas o filme assistiu de conchinha. Eu nem sabia que doía, mas a ausência também incomoda. Vai ser foda, vai ser foda. Quando já tá na saudade com a minha vontade, aí vai ser foda. Vai ser foda, vai ser foda. Quando já tá na saudade com a minha vontade, aí vai ser foda. Eu sei, não tem jeito não, difícil é explicar pro coração. Sucesso, Ana Catarina, aquele abraço! Delírio, sua rocha! Se lembrar da tua voz, do teu cheiro, da tua risada, alegria que virava o dia que chegava em casa. A dengosa deitou no meu colo, alisei seu cabelo, maravilhosa. Sua boca grudada na minha, nosso filme assistiu de conchinha. Eu nem sabia que doía, mas a ausência também incomoda. Vai ser foda, vai ser foda. Quando já tá na saudade com a minha vontade, aí vai ser foda. Vai ser foda, vai ser foda. Quando já tá na saudade com a minha vontade, aí vai ser foda. Vai ser foda, vai ser foda. Quando já tá na saudade com a minha vontade, vai ser foda. Quando juntar a saudade com a minha vontade, aí vai ser foda. Eu sei, não tem jeito não, difícil é explicar pro coração. André Civis, o moral de Ibi Koala.